frente à Casa do Parafuso. Telefone 2438-3065 ou WhatsApp 24 98841-7369. The Music, a música que faz você voltar no tempo. Você voltando ao passado e recordando as grandes emoções. Apresentação, Diego Ferrari. Voltando ao passado com The Music, a música do tempo. Pão quente, padaria, mercearia, açougue, hortifruti. Entregas e encomendas pelos telefones 2453-2051 ou 2452-0994. O número do telefone fixo é o mesmo do WhatsApp. Funcionamos todos os dias de 6 às 21 horas e com aquele atendimento personalizado. Na rua Ideobrando Lopes, 398, Monte Douro, e na rua Jerônimo Farina, 320, Parque Pentanha. Pão quente, padaria, mercearia, açougue, hortifruti. E a hora certa. Hora da hora, hora certa, 8:41. Boa noite, mas que prazer estar sintonizado nesse instante com você. Restaurante Forno e Fogão, o melhor self-service sem balança da região. Venha experimentar nossas delícias. Temos self-service de café da manhã, das 6 às 10 da manhã. E funcionamos para almoço de 11 às 3 da tarde. O Restaurante Forno e Fogão tem cardápio variado com saladas e carnes. Restaurante Forno e Fogão, atendimento personalizado. Venha e confira. Funcionamos de segunda a sábado, na rua Padre Luna, em frente ao Opala Esporte. Faça seu pedido pelo aplicativo Delivery On ou pelo nosso Disque Quentinha. WhatsApp 2452-1801. Entregamos o conforto de sua casa ou no seu trabalho. Restaurante Forno e Fogão. The News na Cultura. Apresentação, Diego Ferrari. Olá pessoal, eu sou o Diego Ferrari e estou aqui com você na Rádio Cultura de Valença. Obrigado sempre pelo seu carinho e pela sua audiência. Ah, não esqueça, participe sempre pelo nosso Zap Zap. Código 24 98 19 0064. Pra encher o carrinho e economizar, se liga na dica que eu vou te dar. Com megas promoções, incrível como você. Super vantagens é no Mercado Mourão, o melhor da região. Na Avenida Duque Costa, 843, Carambita, Mercado Mourão. Você não pode perder. Mercado Mourão é o mercado preferido. Pedidos pelo WhatsApp 98831-6436. O Paulo, a Rosana e equipe aguardam a sua visita. Vem pro Mercado Mourão, a gente vai te conquistar. Pra ver de perto, pra ver de longe. Cuide bem da sua visão. Na Ótica Nova Barra, armações de várias grifes, armações e óculos Ray-Ban, óculos de sol, todos os tipos de lentes de grau, lentes de contato e lentes coloridas cosméticas, lentes com filtro azul, parcelamos em 10 vezes sem juros nos cartões. Venha nos fazer uma visita, temos o menor preço garantido. Convênios com descontos especiais para associados, Líder Plan e OAB. Ótica Nova Barra, na rua Paulo de Frontin, 139, em frente à antiga delegacia, em Barra do Piraí. Telefone 2442-1895. WhatsApp 24 98855-0346. Mude seu visual. A Ótica Nova Barra, em Barra do Piraí, tem descontos especiais para você, associado da Líder Plan ou OAB. 20% de desconto à vista, 10% de desconto em até 6 vezes no cartão, ou 10 vezes sem juros no cartão. E ainda, descontos especiais para você que disser que ouviu a propaganda na Rádio Cultura de Valença. Tenho comprei. fresquinho todo dia. Padaria Que Sabor. Somos uma padaria tradicional e conhecida em Valença. Temos uma grande variedade de produtos e com a qualidade que a sua família merece. Deliciosos bolos, tortas, doces e salgadas. Doces, pão de sal, pães especiais, pães caseiros, salgados, doces e lanches saborosos. Torne o seu café ou lanche mais gostoso com as delícias da Padaria Que Sabor. Em dois endereços para melhor lhe atender. Matriz na subida do quartel número 93 e filial no início da Nilo Peçanha, no antigo bar do Seu Aurélio. Aceitamos encomendas e fazemos entregas pelo serviço de delivery. 2453-3012, 2453-3498 ou pedidos pelo WhatsApp 98865-3558. O Eloy e equipe aguardam por você. Olá pessoal, eu sou o Diego Ferrari e estou aqui com você na Rádio Cultura de Valença. Obrigado sempre pelo seu carinho, pela sua audiência. Ah, não esqueça, participe sempre pelo nosso Zap Zap. Código 24-988-19-0064. The Music of Time na Cultura. A música do tempo. Você voltando ao passado e recordando as grandes emoções. The Music. Grupo Líder apresenta Líder Med. Consultas médicas com especialistas em ultrassonografia, mapa, Holter, eletrocardiograma, eletroencefalograma, fisioterapia, exames e consultório odontológico. Consultas promocionais a R$70 para associados Líder Plan. Venha cuidar da sua saúde com a Líder Med. Rua Comendador Araújo Leite, 347, Centro, Valença. Ligue 2453-7332 e WhatsApp 999386052. Líder Med é Grupo Líder. A estrutura mais completa da região em cuidados com saúde e assistência familiar ao alcance de todos. Atenção, família Cultura! O show do Anderson Carlos está aí, no rádio, na internet e no celular. De 8 às 11 da manhã, com muita música, informação, prestação de serviços e a sua participação. Show do Anderson Carlos, o seu companheiro de todas as manhãs. Líder absoluto no rádio valenciano. Agora também para o Brasil e o mundo, pelo nosso site radioculturadevalença.com.br. Show do Anderson Carlos, sempre saindo na frente. Venha conhecer o Mercado Chacrinha, onde você encontra bom atendimento, qualidade, variedade e preço baixo de verdade. No Mercado Chacrinha, artigos de mercearia, perfumaria, limpeza, higiene pessoal, hortifruti granjeiros, fresquinhos, frios, laticínios e açougue com carne de qualidade. Temos ainda bebidas e muito mais. Mercado Chacrinha, temos promoções todos os dias. Siga nossa página no Instagram, mercado.chacrinha, no Facebook Mercado Chacrinha e fique por dentro das promoções e novidades. Mercado Chacrinha, na rua Nossa Senhora Aparecida, número 2012, em Chacrinha. Funcionamos todos os dias das 7 às 21 horas. Telefone 2452-0993. WhatsApp 24-998-39-2928. Venha aproveitar nossas ofertas. The Music, a música que faz você voltar no tempo. Você voltando ao passado e recordando as grandes emoções. Apresentação, Diego Ferrari. Voltando ao passado com The Music. A música do tempo. A música que faz você voltar no tempo. The Music. Oferecimento Loves Motel, onde o amor acontece. Estrada Valença Barra, número 74, no Canteiro. Rádio Cultura de Valença, no rádio no AM 1570, na internet pelo site www.radioculturadevalença.com.br e no celular também. Baixem o nosso aplicativo na Play Store. A música que faz você voltar no tempo. The Music. Atenção, senhores passageiros, estamos de volta com The Music of Time. When a spirit is broken, why go on when there's nothing to say? And I love just a token, it was strong. Now it's fading away. But I'm free as ever. As I walk right out that door, you have my word.

Serluve Material de Construção, a sua melhor opção. E a hora certa. É hora da hora. Hora certa. 9:10. Boa noite. Olá, valenciano! Você sabia que o Laboratório Marquês de Valença é o primeiro e mais tradicional laboratório de análises clínicas de nossa região? Pois então, agora o Laboratório Marquês está de cara e casa novas. Você já conferiu? Venha nos visitar, venha tomar um café e conhecer nossas novas e modernas instalações para melhor lhe atender. Sempre com muito carinho, cuidado e respeito. O Laboratório Marquês vem atendendo o povo de Valença e região há mais de 50 anos, mantendo o seu alto padrão de qualidade e segurança tão importantes para a sua saúde. Laboratório Marquês de Valença está em novo endereço, aqui pertinho de você, na Rua Coronel Leite Pinto, número 88A, em frente ao Hospital Maternidade, para melhor lhe atender. Laboratório Marquês de Valença, sua saúde em primeiro lugar. Informações pelo telefone 24-2453-4678. No Dog Lanches Valença, você encontra várias opções de lanches para atender toda a sua família. Confira nossas delícias: cachorro quente, hambúrguer caseiro, pizzas variadas, lanches no prato, porções variadas de batata, açaí, misto quente, especial e muito mais. Funcionamos diariamente a partir das 19 horas. Faça seu pedido pelo telefone WhatsApp 992-31-9612. Pelo nosso aplicativo, acesse doglanches.seucontato.com ou Instagram doglanches_valença_rj. Dog Lanches Valença. Espera por você e sua família. Agora, com telefone fixo para delivery 2452-1764. Aprenda a dirigir onde vale a pena. Aprenda a dirigir na Autoescola Viena. Direção, legislação, carro ou moto, ônibus, caminhão. Os melhores instrutores, credibilidade, venha conferir. A Autoescola Viena ensina você a dirigir. Autoescola Viena, fone 2453-4050. Autoescola Viena. Informações pelo WhatsApp 24988710190. Autoescola Viena, Rua João Pereira, 129, Centro, Valença. Pra ver de perto, pra ver de longe. Cuide bem da sua visão. Na Ótica Nova Barra, armações de várias grifes, armações e óculos Ray-Ban, óculos de sol, todos os tipos de lentes de grau, lentes de contato e lentes coloridas cosméticas. Lentes com filtro azul, parcelamos em 10 vezes sem juros nos cartões. Venha nos fazer uma visita, temos o menor preço garantido. Convênios com descontos especiais para associados, Líder Plan e OAB. Ótica Nova Barra, na Rua Paulo de Frontin, 139, em frente à antiga delegacia, em Barra do Piraí. Telefone 2442-1895. WhatsApp 24988550346. Mude seu visual. Cultura, informação. No ar, as principais notícias em destaque. Esse é o repórter Destaque no seu rádio. A Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, divulgou nesta segunda-feira a lista dos produtos que receberão o bônus do Programa de Garantia de Preços para a Agricultura Familiar. A lista do mês de junho inclui 16 produtos distribuídos em 19 estados e está publicada no Diário Oficial da União desta segunda. 3 novos produtos passaram a compor a lista de bonificação em relação ao mês anterior: milho no Maranhão, Minas Gerais, Paraná, Goiás e Mato Grosso do Sul, manga na Bahia e cará inhame em Rondônia. O bônus do Programa de Garantia de Preços é calculado com base no valor médio dos produtos e na lista são contemplados os cultivos cujos preços recebidos pelo produtor

entregamos a domicílio. Aceitamos pagamentos por Pix e aceitamos todos os cartões. Casa de Rações Bons Amigos. Tudo que você precisa para o seu animal, você encontra aqui. WhatsApp 24 998 70 6243. Casa de Rações Bons Amigos. No asfalto, na subida para Osório. Aqui você encontra qualidade e o preço que cabe no seu bolso. Casa de Rações Bons Amigos. Casa de Rações Bons Amigos, Estrada Valença Pentanha 4100, na subida para Osório. Cultura, informação. Agora, no seu rádio, Fofocando. Fofocando. Fala galera, tudo bem? Nós estamos chegando, fofocando na área nesta delícia de terça-feira, hoje dia 13. É 13 de junho de 2023, tudo bem? Muito prazer, eu sou o Cauê e a partir de agora eu trago as notícias do mundo dos famosos, hein? E a primeira de hoje é da Jojo Todinho, olha só. Jojo Todinho é flagrada de mãos dadas com o novo namorado em aeroporto. Eita, nós, ontem foi dia dos namorados. E a Jojo Todinho, gente, foi flagrada desembarcando no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, de mãos dadas com o seu novo namorado, o Renato Santiago. Usando um macacão branco justo, né, lenço na cabeça e óculos escuros, a Jojo e o Renato andavam coladinhos e nem se importavam com os fotógrafos. Pela manhã, nos stories, a Jojo chegou a falar a respeito de relacionamento em sua vida. Ela disse assim, ó: demorei, mas entendi. O amor pode estar ao seu lado e você talvez não perceba por estar tão cega ou cego, por querer viver algo que não é pra você e tem coisa que você nem precisa e não merece passar. A vida é feita de escolhas, eu escolhi ser feliz e viver da melhor maneira em off. Obrigada pelo homem ímpar e por todos os aspectos. Feliz dia dos namorados. Pessoas incríveis podem estar ao seu lado. E, pip, mandou um palavrão, né? Os julgamentos dos outros. É em off que é gostoso, concluiu a Jojo. É isso aí, Jojo. E o nosso Fofocando, gente, volta daqui a pouquinho com a segunda de hoje, hein? Nós vamos falar de mais relacionamento. Eita, esse acabou de vez, né? Agora acabou a novela? Tá, então daqui a pouco eu conto. Tá, segura aí. Tchau, até já. Você acabou de ouvir Fofocando. Fofocando. Se liga aí, qualquer momento tem mais. Você está ouvindo? Alô, toca aí na Cultura. Boa Nova Produtos de altíssima qualidade, fresquinhos, saborosos e muito seguros. Leite pasteurizado integral e desnatado, manteiga extra com sal, requeijão cremoso copo de 200 gramas, requeijão tablete 200 gramas e 450 gramas, doce de leite e queijo Minas Frescal. Boa Nova não é só uma marca, mas a coletânea de momentos felizes e tem levado de geração a geração tudo aquilo que é mais saboroso para nossa mesa. Os deliciosos produtos Boa Nova você encontra nos melhores estabelecimentos comerciais da região. E agora em nossa loja localizada ao lado do laticínio. Sempre com produtos fresquinhos e de qualidade e com excelentes preços. Além dos produtos Boa Nova, também trabalhamos com os produtos Vitalate. Venha nos fazer uma visita. Rua Boa Ventura José Soares, 145, no bairro Canteiro, em Valença. Telefones 24-2453-5200. WhatsApp 24-99963-6892. Produtos Boa Nova, qualidade no campo para a sua mesa. Rádio Cultura de Valença, no rádio no AM, 1570, na internet pelo site www.radioculturadevalença.com.br e no celular também, baixem o nosso aplicativo na Play Store. Bar, restaurante, lanchonete, Fenianos, a melhor e mais saborosa comida caseira de Valença. Self-service com grande variedade em saladas e carnes. Servimos também prato feito e marmitex por um preço especial. Aos sábados, a tradicional e deliciosa feijoada. Temos ainda salgados, lanches e porções, bebidas de todos os tipos. Faça seu pedido pelo telefone Disque Quentinha. WhatsApp 99317 27

Sué jogou no Corinthians e tal, jogou até na seleção brasileira, né? Pois é, ele sumiu após noitadas e perdeu o contrato de trabalho para comentar a final da Champions na Turquia. Aconteceu no sábado passado, né? O ex-jogador, gente, tinha sido contratado por um canal a cabo, aquelas TV paga, né? Para ser comentarista de futebol, mas acabou sumindo e perdendo o voo. Que isso? Registros publicados pelo Instagram com domínio da MFifi mostraram ele se divertindo no quiosque do Naná, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. E depois no Prainha Beach Club, lá na Vila da Penha. Adriano também foi visto feliz da vida na festa do Luizinho Guimarães, na Vila Isabel, antes dele sumir e perder o voo para a Turquia. E aí não apareceu, não. Ele ia comentar o jogo lá no canal de TV, afinal, e não apareceu. Sumiu, perdeu o voo. Que isso, Adriano? Rapaz, mas tá dando o que falar isso aqui na internet. A galera não perdoa. Vocês precisam ver os comentários. Não posso nem falar aqui, né? Que coisa! E o nosso Fofocando vai ficando por aqui. Mas, ó, fica tranquilo que amanhã a gente volta, viu? Não vamos perder o voo, não. Estaremos aqui no mesmo horário, tá certo? Um forte abraço pra você. Um beijo. Fique com Deus. Até amanhã. Tchau. Você acabou de ouvir Fofocando. Fofocando. Se liga aí, qualquer momento tem mais. Você está ouvindo? Alô, toca aí na cultura. Alô, toca aí na cultura. Apresentação, Diego Ferrari. Olá pessoal, eu sou o Diego Ferrari e estou aqui com você na Rádio Cultura de Valença. Obrigado sempre pelo seu carinho e pela sua audiência. Ah, não esqueça, participe sempre pelo nosso Zap Zap. Código 24 988 19 0064. Alô, toca aí. Ah, eu adoro esse programa. Alô, toca aí! O seu pedido é uma ordem. Vai ligando, vai participando, vai ligando! Alô, toca aí! Ah, eu adoro esse programa! Tarde demais, recuperar o que já foi perdido. Voltar atrás, eu não consigo. Não me acostumei com a ideia de que não existe mais a gente. Nem parei pra imaginar como é que eu vou fazer daqui pra frente. Camisa 10! Mesmo que eu achasse um gênio azul dentro de algum baú, só teria três pedidos. Mesmo assim, fica faltando um pra consertar. Não dei atenção, não te dei amor, perdi o tesão e nem fui seu amigo. Mesmo que eu achasse um gênio azul, seria impossível. Não me acostumei com a ideia de que não existe mais a gente. Nem parei pra imaginar como é que eu vou fazer daqui pra frente. Mesmo que eu achasse um gênio azul dentro de algum baú, eu só teria três pedidos. Mesmo assim, fica faltando um pra consertar os quatro erros cometidos. Não dei atenção, não te dei amor, perdi o tesão e nem fui seu amigo. Mesmo que eu achasse um gênio azul, seria impossível. Mesmo que eu achasse um gênio azul dentro de algum baú, eu só teria. Mesmo assim, fica faltando um pra consertar. Não dei atenção, não te dei amor. Perdi o tesão e nem fui seu amigo. Mesmo que eu achasse um gênio azul, seria impossível. Ei, locutor! Toca aí! Beijo, Xamã! Segura, Xamã! Que o sol da manhã te dissolva,